pra mim, me arriscar no amor, apostar na incerteza, pular de onde for, de novo, meu amor. Diziam pra mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido, mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo. Me pinto pra disfarçar, rebusco palavras pra te encantar, invento uma moda, faço bossa nova, meu futuro no Rio será. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar. E Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido. E se for pra repartir o amor, que reparta comigo. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar. Pois Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido. E se for pra repartir o amor, que reparta comigo.